Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham onde estiverem. Saudações, eu sou o Lorde A, este é o Vox Vampírica Revamp, um programa que vai ao ar desde o ano de 2010, todas as quartas-feiras, das 22 horas à meia-noite, pelo menos a partir do ano de 2013, esse tem sido o nosso horário. Antigamente o horário era mais extenso. Na edição de hoje temos dois convidados, aliás, na verdade temos três convidados, para ser um pouco mais exato. Dois são um casal, o Pedro Damian e a Marcela Baeza. Duas pessoas muito queridas que eu conheci na noite paulistana e que sempre foram bons amigos, conhecedores de bom som. E hoje são os meus queridíssimos DJs convidados desta edição do Vox Vampírica. E, bem, eu posso dizer que é um DJ set simplesmente bem lapidado e que irá inspirar todos vocês. Baladas góticas fazem parte da vida de Luiz e Marcela desde o começo dos anos 00. A primeira casa que frequentaram foi o Madame Satã, na sua penúltima encarnação. Foi lá, inclusive, que me conheceram. De lá para cá, pode-se dizer que fizeram um mapeamento das festas do estilo no próprio Madame, Pub Fiction, Espaço Tarsila, nas festas do Via Underground, Aerofleet, no meu extinto Teatro dos Vampiros, e mais recentemente adotaram o nosso querido Fantasy The Authentic Vampiric and Gothic Night como a sua nova festa favorita. Um resumo de suas preferências musicais vocês irão curtir no DJ set deles de hoje, de clássicos dos anos 80 como Sister of Mercy, com a clássica regravação dos Stones, Gimme Shelter, Silks e Depeche Mode, até bandas mais obscuras como Incubus Succubus e The Violet Tribe. Praticamente todas as músicas escolhidas foram conhecidas nas baladas citadas. Atualmente o Luiz mantém um blog de música alternativa chamado Shoegazer Alive em sua sétima geração. Além deles, temos também um outro convidado, e seria uma tolice eu falar mais um convidado especial, pois todos aqui no Vox Vampírica são especiais. Mas nosso convidado, nosso entrevistado dessa noite, além de cineasta, é escritor e está lançando o seu primeiro romance através da editora Rocco, que é o Marcos de Brito. E já já vocês vão conhecer um pouco mais dele, incluindo a produção do seu longa-metragem Condado Macabro. É um cara que tem muita história aqui para contar nessa edição de hoje aqui do Vox Vampírica. Muita coisa bacana, ele vai falar sobre os personagens do livro, sobre suas pesquisas, sobre principalmente as suas pesquisas, que tem muita coisa legal. O livro A Sombra da Lua fala sobre lobos e licantropos, mas eu posso assegurar que é uma visão inédita, muito bem pesquisada e de uma densidade psicológica bastante tocante, que irá mexer com todos aqueles que tiverem a oportunidade de ler, o que é algo bem, bem legal. Então, sem mais delongas, eu chamo aqui para a gente começar o bloco musical enviado pelos queridos Pedro Damian e Marcela. E já já a primeira parte da entrevista com o Marcos de Brito. Não saiam daí, que hoje vai ser um programa que vai valer a pena. Yeah.

boa noite. Vocês estão curtindo o Vox Vampírica Revamp, um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite. Iniciamos no formato podcast ainda no ano de 2006. Em 2010, nos tornamos um programa semanal dedicado à ampla e emblemática temática vampírica e muitos outros temas convergentes. Ao longo deste ano de 2013, iniciamos nosso novo formato, trazendo sempre entrevistados com temas interessantes e convergentes com a temática aqui do Vox Vampírica. E também, na medida do possível, procuramos trazer DJs convidados para participarem de nossas edições. Nosso entrevistado de hoje é o cineasta Marcos de Brito, que está lançando seu primeiro livro pela editora Rocco e chama-se A Sombra da Lua. Ele fala sobre um tema que muitos de vocês aqui do Vox Vampírica adoram. Fala sobre os lobos e já tem um título que é simplesmente perfeito, A Sombra da Lua. Muito boa noite, Marcos de Brito. Bem-vindo ao Vox Vampírica. Boa noite, Lodia. Obrigado pelo convite. É um grande prazer ter você aqui, Marcos. Ah, um prazer é meu. Vamos trocar informações aí sobre os seres noturnos, né? Com certeza. E bom, assim, como eu já elogiei aqui, eu, quando vi a fanpage do seu livro, eu achei o máximo título e me interessei para ver A Sombra da Lua. E você tem nele uma história sobre lobos, licantropia, uhum, mitos gregos, talvez, mitos romanos, uhum, muita coisa legal. Conta um pouquinho pra gente sobre a ideia de A Sombra da Lua. Tá. Quando eu pensei em escrever o A Sombra da Lua, ele tinha um outro título, inclusive, se chamava Vila Socorro, que Vila Socorro é o local onde a trama principal da história se desenrola. Só que a Rocco gostou muito do texto e chegamos naquela parte onde a gente deveria escolher um título melhor, né? Então a gente foi pensando em vários títulos que iam de acordo com a história, e o A Sombra da Lua acabou sendo o escolhido, né? E junto com a capa que o Zartos desenhou, que para mim retrata muito bem a atmosfera que eu quero passar com o texto, né? Então, assim, quando eu escrevi o A Sombra da Lua, na verdade eu escrevi ele como roteiro cinematográfico, porque é o meu ramo principal de trabalho. Mas o filme em si, ele era muito caro, porque era uma produção grande, era um filme longo, né? O roteiro tem mais de 300 páginas, que acaba dando assim, um filme de quase 4 horas. E como eu vi que eu tinha muita limitação para produzir esse filme, eu resolvi escrever ele como livro, porque eu gostava muito do texto. Realmente, era um texto que me agradava tanto, porque é um tema que me hipnotiza, assim, desde que eu me lembre de conhecer e contar e ouvir histórias. Então eu resolvi arriscar. E eu escrevi, demorei para adaptar, readaptei várias vezes esse texto, até que eu resolvi, então, mandar para as editoras. E para mim foi uma surpresa a Rocco ter aceitado, porque era a minha editora dos sonhos para ter o filme, o livro publicado. Mandei para menores, mandei para algumas grandes, e justamente a Rocco foi a que, né, que veio para mim e falou: nós gostamos do seu texto, a gente quer publicar o seu livro, vamos conversar. Então a gente foi conversar e eu consegui, né, consegui publicar pela editora que eu realmente gostaria. Pô, muito bacana, né? Eu já fiquei muito curioso com a história, e a gente já conversou aqui nos bastidores antes da gente começar o programa de hoje, e tem dois temas, dois pontos interessantíssimos, dentre os muitos que a gente vai falar ao longo da entrevista. Mas quem é esse São Cristóvão, Marcos de Brito? Então, os textos que realmente me interessam da Bíblia são os textos que não estão lá, né? Da Bíblia, o que eu li, dos livros da Bíblia que eu li inteiro, só foram o Gênesis e o Apocalipse. Geralmente, quando eu pego um livro, eu começo pelo fim. A Bíblia nunca foi diferente também. Eu li todo o Apocalipse, li todo o Gênesis, e eu sempre me perguntava quem eram os Nephilim, quem eram os gigantes, e o que mais poderia estar escondido na Bíblia. Então eu fui atrás de mais textos apócrifos que iam descrever seres que talvez tivessem existido e para nós hoje que acabaram sumindo da fauna e flora e local, mas que podem ter existido num passado. E no caso do São Cristóvão, que é o padroeiro dos viajantes, né, como a gente conhece, ele é um santo que, na verdade, ele se encaixa nesse tipo de criatura. E nas minhas pesquisas eu fui atrás de São Cristóvão e descobri que ele, na verdade, era um ser que se chamava Cynocephali, que era uma raça de criaturas que tinham corpo de gente e cabeça de cachorro. E isso eu descrevo bastante no livro. E o Réprobus, né, o nome original de São Cristóvão, na verdade ele tinha uma preocupação interna, porque ele era um mercenário e ele queria servir o dono do mundo, né, o senhor do mundo. E ele foi procurando quem seria esse dono do mundo, e Satã utilizou dessa vontade do Réprobus para contratá-lo como um mercenário dele. Só que o Réprobus identificou que o Satã tremia ao ver o sinal da cruz. E por isso ele meio que se decepcionou e fugiu, né? Ele abandonou Satã e foi buscar o verdadeiro senhor do mundo, errando pelo mundo. Até que ele encontrou um ermitão que contou a lenda do menino Jesus que viria, e que ele que seria o senhor do mundo, e que era através da bondade e não da maldade ou da força que ele poderia encontrar essa coisa que ele tanto queria. E como ele era uma criatura forte, alta, e assim, grotesca até de se olhar, ele se escondia com um manto e formou uma casa perto de um lago caudaloso, onde uns viajantes morriam ao tentar atravessar. Então ele montou essa casinha para oferecer ajuda para essas pessoas, na esperança de que um dia o Jesus, o Salvador do mundo, o Senhor do mundo, visse a bondade dele e ele pudesse servi-lo. Só que muitas das pessoas que iam, por causa da exterioridade do Réprobus, negavam a ajuda e ainda continuavam morrendo nesse córrego, né, que tinha que passar. E ele, naturalmente, assim, ficava mal com isso, até que apareceu uma criança, e essa criança pediu para ser atravessada. E ele pôs nos ombros, foi atravessando o córrego, era um córrego extenso, e a cada passo que ele dava, ele sentia o peso nas costas dele cada vez maior, e ele quase não conseguiu atravessar. Mas quando atravessou, ele se debruçou no chão e falou para o menino que ele sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo sobre as costas. E o menino falou: "E você estava, pois eu sou o senhor do mundo", e era o menino Jesus. E a partir de então, o Réprobus, ele começou a se chamar Cristóvão, que é quem carrega Cristo, a tradução, e virou um santo da igreja. Porém, a igreja hoje, já na verdade há alguns mais de décadas, né, esconde essa história do Réprobus, porque é complicado para a própria igreja assumir que um santo deles, na verdade, era uma obra, entre aspas, satânica, né? Era uma coisa diferente do que Deus teria criado, que somos nós, a imagem e semelhança. Então, é uma questão muito, muito interessante que eu trago nesse A Sombra da Lua para ilustrar a questão apócrifa e a questão religiosa ao mesmo tempo no livro, porque ele tem bastante discussão sobre o que é certo e o que é dito ser certo pela religião. Eu tenho uma preocupação muito forte em trazer essas discussões também sacro-satânicas, porque eu acredito que está muito interligado, é muito relacionado. Então, o livro, ele tem um personagem chamado Valêncio, que ele sempre traz informações assim de um demonólogo, que seria até eu diria que seria a profissão dele, mas eu não uso esse termo no livro. Porém, ele ajuda a desvendar todo o mistério que acontece em Vila Socorro, né? Que é, como eu falei, a cidade no interior de São Paulo, fictícia, onde acontece a trama principal da história. Uhum. Cara, assim, só nessa abertura de São Cristóvão, foi um tema que eu nunca tinha ouvido falar antes, e eu já achei fascinante, sinal de uma pesquisa e de uma inspiração muito boa para criar essa obra. Obrigado. Então, de fato, foi um tema assim, já sua história já se torna inovadora só com só com essa entrada, que é pouquíssimo conhecida. Uhum. E como eu realmente acredito nessas coisas, né? Como a gente estava conversando nos bastidores e eu te mostrei, eu uso um colar no pescoço, que é o São Cristóvão na forma sinocefale, num adorno de prata, né? Porque é toda a questão aí das crenças, né? Porém, no meu livro, que eu trato da licantropia, eu até falo mais da licantropia do que do lobisomem em si, porque tem um embasamento ali interessante que junta, não junta o científico, mas o religioso de uma maneira muito forte na influência da transformação. Então, como o termo lobisomem, se você fala isso abertamente para alguém e você é ridicularizado, o livro ele tenta esconder isso ao máximo, e é de uma maneira misteriosa, porque você fica na dúvida o que realmente é, o que está acontecendo, tanto que na capa a criatura ela fica na penumbra, ou seja, o que é essa criatura, né? Então, na verdade, a gente sempre fala da licantropia, quando entra o lobisomem, fala-se do lobisomem, existe a ridicularização de quem falou. Então, assim, vamos manter a conversa num nível que a gente quer acreditar como céticos, né? Então, ele tem toda uma preocupação de se encaixar. O próprio livro tenta se encaixar da maneira que os personagens tentam se encaixar na realidade proposta, sabe? Então é um quebra-cabeça, né? Uhum. É um desafio e tanto. E eu sei, né, você também já me contou que parece que a primeira parte, o primeiro capítulo, quem sabe o prólogo do livro, fala sobre um dos mitos gregos mais interessantes que existem, do famoso rei Licaon, transformado em lobo após cometer um assassinato para testar a divindade de Zeus. E você fez uma boa pesquisa sobre esse tema e ainda desenvolveu a sua própria narrativa para contar esse tema. Fala disso um pouco para a gente, Marco. O texto que a gente conhece do Licaon, ele é pequeno. Na verdade, existem várias vertentes, várias versões do mito de Licaon, mas todos são pequenos, né? Todos são apenas alguns parágrafos. E eu procurei ler todos que eu encontrava e criei ainda em cima disso de uma maneira que ele fosse fiel ao tema que eu estou abordando no livro, para ele voltar séculos depois na história e de ser de uma maneira assim de revelação, porque o prólogo se passa na Grécia Antiga e narra o Licaon matando os estrangeiros que chegavam na terra dele, e Zeus, né, os gritos das pessoas que morriam, tremeram os pilares do Olimpo, e Zeus ficou incomodado com os boatos de que Licaon estava sendo um carnificina, estava matando todo mundo que aparecia por lá. Então ele desceu até a terra e se fantasiou de mortal para descobrir se os boatos eram verdadeiros. Então, nessa questão toda, quando Licaon faz o assassinato e lhe oferece a carne para Zeus comer, existem várias vertentes. Uns dizem que era de um viajante, dizem que era de um maltrapilho, outros dizem que era de um filho dele, e eu gosto muito da versão mais forte, né? Então eu adaptei usando a questão do filho, dele querer provar uma coisa, para isso ele mataria o próprio filho. E eu incluí a lua cheia nessa história, porque no final existe a transformação, que é o primeiro relato, pelo menos escrito, de uma pessoa que se transformou em criatura, num lobo, que veio dessa lenda. Por isso que ele é o prólogo, é o começo de tudo, né? Ali começou, em teoria, né? Ali começou a maldição. E o livro, de repente, esquece dessa parte do Licaon e trata da família italiana que vem para o Brasil em busca de uma nova vida, porque o sistema de terras lá na Itália, por causa da Revolução Industrial, estava tirando o emprego das pessoas, e acabou que eles vieram para o Brasil tentar a vida nova, essa família, o Bastiano e Clemência, que tinham 6 filhas. E eles vão para o interior de São Paulo, na cidade de Vila Socorro, e de repente salta mais 27 anos e começa a história do Álvaro, que é o protagonista da história, né? O Álvaro e a Alana são meio que o grande casal, e eles vão desenvolvendo essa história, e sempre eu vou trazendo a história do Bastiano e da Clemência, e vou até o capítulo final juntando essas histórias para as pessoas entenderem o porquê dos comportamentos, o porquê das mortes que acontecem. Então fica aquela dúvida: quem mata, por que mata, será que existe uma maldição ou não? É bem escondido, é tudo como se fosse o próprio. O livro ele acaba sendo uma criatura nele mesmo. Porque ele se esconde, né? Ele nunca deixa muito aberto o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é. Mas, obviamente, que no desenvolvimento você acaba descobrindo tudo o que acontece e é forte, né? Não é um texto fácil, é um texto mais carregado de melancolia, que é o meu gosto particular de leitura, é o mal do século. Então, o livro ele tenta trazer isso, a melancolia, a questão interna, o instinto incontrolável do selvagem representado numa criatura. Então é mais do que eu uivar para a lua, eu ter uma alcateia, não, é um lobo solitário, é uma pessoa que sofre, ela está em sofrimento e ao mesmo tempo ela quer sair dessa própria maldição que ela tem. E o passado familiar do Álvaro é assim muito, mas muito importante. No capítulo final, porque tem o filme, o livro também tem epílogo. Então, o capítulo final traz revelações assim que você não acredita, porque no meio do livro inteiro eu já vou dando informação e trazendo surpresas, porque como o meu ramo principal de trabalho é o cinema, a gente tem essa preocupação de trazer os turning points, que a gente chama, que é aquela virada na história, né? Então, o livro ele tem bastante viradas na história até chegar num final quase assim, surpreendente por ser muito diferente do que as pessoas esperavam, mas sendo ainda mais lógico, né? A construção inteira foi se amarrando de uma maneira que aquele final e aquela consequência do final que vocês vão ler no livro, ela é bem de acordo. Você até acaba torcendo pelo final que eu trouxe, assim. Não vou falar, obviamente, ainda. Não, claro, não vá fazer spoiler do próprio livro aqui, né? Mas eu acho que vocês vão assim, achar bem interessante o desenvolvimento dos personagens que tem no livro. Uhum. Fascinante. E no próximo bloco, o Marcos vai contar pra gente um pouquinho de quem são os moradores de todas as épocas da Vila Socorro. Eu também tenho certeza que ele vai contar alguns detalhes sobre os lugares que inspiraram esse vilarejo, né, Marcos? Uhum, sim, é um vilarejo. Muito interessante. Então agora eu vou chamar o nosso bloco musical, hoje com os DJs convidados Pedro e Marcela. E já já a gente volta aqui para o bate-papo com o Marcos. Não saiam daí. We'll be right back.

Vocês estão curtindo Vox Vampírica Revamp, ao vivo nas ondas da Acidic Infection, todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite. Eu sou o Lorde A, e vocês estão, nesta edição de hoje, curtindo o DJ set dos nossos convidados, Pedro e Marcela, e também uma super entrevista com o escritor e cineasta Marcos de Brito, que está lançando seu primeiro livro, A Sombra da Lua, pela editora Rocco. E aí, Marcos, curtindo participar do Vox Vampírica? Bastante. Talvez eu até esteja falando demais, né? Não, pelo contrário. A ideia do Vox Vampírica é exatamente essa. É um programa onde o entrevistado pode falar muito mais que o entrevistador. A estrela é quem está sendo entrevistado. Bom, mas se eu der algum spoiler do livro, você me veta, hein? Opa, a gente dá um jeito na edição. A gente dá um jeito na edição. E, Marcos, conta pra gente um pouco sobre imigrantes italianos, Vila de Socorro e alguns dos personagens que a gente vai encontrar em A Sombra da Lua. Uhum. Bom, a Vila Socorro, ela é um vilarejo fictício que eu coloquei ele no interior de São Paulo. E como a lenda do lobisomem ela é muito difundida, muito conhecida na parte europeia, então o que eu quis trazer para cá era uma lenda baseada nas questões europeias mesmo, né? Então, para mim, era muito legal ter a parte da imigração italiana ao Brasil, que seria a vinda, né, de muitas pessoas do continente europeu para cá, e abordar como assim a lenda veio da Europa para o Brasil. Então eu escrevi na época da grande imigração italiana, quando as pessoas vieram para cá em busca de uma nova vida, porque a Revolução Industrial estava prejudicando a vida de muitos produtores rurais e de trabalhadores lá na Itália, não só na Itália. Então, como a imigração italiana era um gancho para escrever essa história, eu trouxe ela para o interior de São Paulo. Inclusive, tem toda a parte de descrição na chegada dos imigrantes no Porto de Santos, que eu fiz uma pesquisa por foto, e várias fotos descrevi o porto como era e o comportamento das pessoas lá e a questão dos corpos que eram despejados no mar quando chegavam e não tinham aguentado a viagem, ou os que ficavam para identificação de parentes nas salas e acabavam nunca aparecendo ninguém, daí eles jogavam no mar, assim, era uma realidade muito, muito triste, né, da época, muito forte. Então, no caso da Vila Socorro, a Vila Socorro, ela fica no interior de São Paulo, que é um reduto da imigração italiana no Brasil na época. No caso, da família principal da história, que é o Bastiano e a Clemência, eles vieram da Itália em busca dessa nova vida, com 6 filhas pequenas. E no A Sombra da Lua, eu queria abordar todas as questões que eram conhecidas de como uma pessoa podia se transformar num lobisomem. Então, eu abordo a questão do sétimo filho, eu abordo a questão da ferida, eu abordo a questão da predisposição genética. Na verdade, só existe uma única teoria de transformação que eu não abordei, que é a venda da alma ao diabo na floresta, porque existe uma continuação do A Sombra da Lua que eu quero abordar as coisas que eu não escrevi nesse. Então, o A Sombra da Lua, ele traz essas várias informações para quem conhece, né, do tema. Eu nunca falo qual é a verdadeira causa da transformação. Cada pessoa que lê vai achar que é uma coisa, porque realmente eu consegui trazer todas no decorrer da história, elas vão acontecendo de uma maneira que você pensa, pô, será que é porque o pai dele era? Será que é porque ele teve um encontro? Será porque ele é o sétimo filho? Será que é porque é simplesmente uma questão do selvagem saindo na pré-adolescência? Então é assim, né? Ele tem uma abordagem um pouco diferente nesse tema. E os personagens principais do livro são o Álvaro, a Alana e o Valêncio. O Álvaro, ele é o filho, o sétimo filho, né, do Bastiano e da Clemência, que perdeu, como tem na sinopse do livro, ele perdeu a família dele numa tragédia e acabou sendo o único sobrevivente, né, quando ele era pequeno, né, ele acabou sendo o único sobrevivente, foi morar com um padrinho chamado Maneto e continua na Vila Socorro. E a Vila Socorro tem uma lenda do Louco Bastiano, que é o italiano que matou toda a família numa noite de loucura e tal. E eu vou desenvolvendo esse imaginário próprio da Vila Socorro como se fosse aquela, um tipo de lenda urbana já naquela época, né? Uma lenda urbana, porém num vilarejo, numa cidade de 300 e pouquinhos habitantes. E o Valêncio, ele vem como aquele sujeito misterioso, mais velho, que tenta decifrar o que está acontecendo, porque ele já sabe de alguma coisa, né? Ele já chega com falas sempre provocativas, querendo tirar do Álvaro uma informação que ele não tem certeza se é verdade, mas ele busca o passado do Álvaro. E ele é meio que quem traz toda a trama da história em junção. Porque o Álvaro e a Alana, eles acabam se formando como personagem romântico, mas existe também a Flávia e o Vicente, que são tudo interligados, né? São conhecidos, mas o Valêncio, ele é o personagem que transita, né? Ele transita, ele traz os pontos, ele faz as associações e ele traz grande parte do mistério. Enquanto nos outros personagens a história acontece, ele desvenda. Então o Valêncio, ele acaba, até algumas pessoas que já leram acreditam que o Valêncio é o principal, não o Álvaro, porque o Álvaro realmente é o cara que leva a história, mas o Valêncio, ele é o que tem a grande transformação. No cinema a gente conta muito como sendo o protagonista o personagem que sofre a maior transformação na vida dele, então assim, de conhecimento, de conduta. E o Valêncio, ele acaba sendo realmente isso, porque o Álvaro, ele já é muito bem construído desde o começo. Desde o começo você sabe aonde ele tenta chegar, e o Valêncio, ele com as teorias dele, vai surpreendendo o leitor de uma maneira que você não sabe o porquê que ele sabe tanto das coisas, até que, obviamente, vai se revelando. E outro personagem que entra pro final do livro, que é muito interessante, é o Ulisses Canaã, que ele é chamado da capital para resolver o problema que está acontecendo em Socorro. E esse personagem é o contraponto do Valêncio. Enquanto o Valêncio é fé, religião, demonologia, todo o conhecimento dele é embasado em questões religiosas apócrifas e não, o Ulisses, ele vem como lado racional. É o cara que tudo que ele acredita é o que ele vê, tem uma explicação sempre para tudo, é truculento, e ele que chegou para resolver o problema na Vila Socorro. Só que ele acaba sendo confrontado com o irreal. Só que em vez dele se perder ou a começar a acreditar no irreal, ele acha uma forma de usar isso a favor da racionalidade, para destruir os ideais do Valêncio. Uma coisa bem, bem forte de diálogo. Assim, são personagens que, quando eles estão juntos dialogando, é assim, interessantíssimo ler, porque é um cético conversando com um fervoroso, né? Uma coisa interessante, ambos muito, muito inteligentes, muito, muito firmes da ideia que eles têm. Então, assim, esses personagens eu daria como o grande destaque do livro. Mas existe também o médico local, que é o pai da Alana, que tem um papel super importante, ou o pai do Vicente, que é o maior latifundiário da região, que tinha uma fazenda de ex-escravos, que eu também trato um pouco disso. A imigração italiana veio por causa do fim da escravatura. Então também aborda um pouco essa questão da abolição, né, no livro. Mas esses são, eu diria que são os personagens mais fortes do texto. Aí tem também o alcaide do vilarejo, que é o Ronaldo Magalhães, que é um político, né? É uma crítica ao político. E o padre, pô, na verdade tem vários, né? Tem o padre também da cidade, que é aquela imagem mais óbvia de pomposidade religiosa, né? Tudo que ele fala, ele acha que é verdade porque ele está parafraseando a Bíblia, né? Então tem todas esses embates, né? E o Valêncio, ele é o cara que discute meio que com todo mundo ali, porque ele tenta trazer a ideia dele sem falar o que é. Ele quer que as pessoas, ele gosta que as pessoas entendam o que é, o que está acontecendo, de uma maneira a elas mesmas descobrirem o real motivo. Então existe muita briga no vilarejo, porque algumas pessoas querem tomar uma uma conduta diferente das de outras. Então, enquanto uns acham que a salvação é pela palavra de Deus, outros acham que é pela violência, outros acham que é pela espera, então é... outros acham que é pelo toque de recolher, sabe? Você se esconder em determinadas noites. Então, ele... eu acho que esses personagens, eles dão a... eu falei quase todos, né? Existem os personagens menores ali, o coveiro e tal, donos de outras fazendas que se envolvem no caso, mas esses personagens são os mais fortes. Eu dou realmente destaque pro Álvaro, Alana e Valêncio e Ulisses. Uhum. Pô, esse Valêncio já, assim, né, só pelas menções, já despertou, acho que já despertou o meu interesse também de diversos ouvintes aqui do programa, né? Uhum. O lá na Rocco, quando eu fui fazer a reunião, né, do livro sobre o que eles gostaram, tal, a chefe lá da Rocco falou: Marcos, que bom que você não matou o Valêncio, porque a gente pode criar uma série desse personagem, porque ele é um cara muito, muito, não diria intelectual, mas assim, o conhecimento dele é uma coisa fascinante. Então, assim, as pessoas que veem o Valêncio e veem a maneira como ele trata o conhecimento dele, como ele conversa com as outras pessoas, como ele aborda, faz: meu, eu quero saber mais desse cara, quero saber mais desse personagem, o porquê que ele fez essas escolhas, o porquê que ele fez a escolha que tem no livro lá atrás, que mudou todo o comportamento dele para trazer ele à Vila Socorro em 1920. Então é um personagem que ele pode ser desenvolvido tanto no passado, num outro livro, como no futuro. Né? Ele é um personagem, como ele é um personagem que carrega toda essa questão misteriosa, o pessoal da Rocco ficou feliz, falou: meu, esse personagem, que bom, né, que ele tá aqui, ele existe, a gente pode ir pra frente com ele, porque ele realmente hipnotiza algumas pessoas que gostam da parte apócrifa, né, que gostam dos textos proibidos, da contenda dos apóstolos, das criaturas que aparecem só mencionadas na Bíblia. Então ele tem esse conhecimento e ele traz esse conhecimento no livro. Ele fala, eu descrevo trechos de livros apócrifos que eu li, como se fosse uma maneira dele convencer os outros de que existe sim uma realidade paralela, simplesmente a do padre Antônio, né, do livro. Uhum. Marcos, eu estava aqui observando a sua paixão, você é tão passional quando você fala do Valêncio, e me lembrei que a Anne Rice, lá nos idos anos 70, comecinho dos anos 80, ela costumava dizer que o vampiro Lestat era o alter ego dela, era, uhum, queria ser, ela na realidade era um Louis, a Claude, uhum, era a filhinha dela que ela tinha perdido. Seria o Valêncio o alter ego ou seria o próprio Marcos de Brito disfarçado? Então, quem leu, às vezes, na verdade eu tenho várias vertentes de comportamento, né? Uhum. Eu sou uma pessoa muito arredia, diria assim, socialmente, né? Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ficar escrevendo no escuro. Então eu tenho comportamentos do Álvaro, né? O Álvaro é uma pessoa que carrega a solidão, a melancolia dentro dele, né? E no caso, obviamente, de uma maneira mais exagerada para construção de personagem. Mas eu sempre quis acreditar que eu sou o Álvaro, porque é o principal, né? Quem não quer ser o vocalista da banda? Então eu queria ser o Álvaro. Mas algumas pessoas dizem que eu tenho um pouco de Vicente, que o Vicente já é o cara mais romântico, é o cara que acredita sim na vida como sendo algo que pode dar certo e não só como algo depressivo e ruim. Então algumas pessoas acham que eu tenho isso do Vicente, mas a questão de realmente passar conhecimento e gostar de fazer isso é o Valêncio, né? O Valêncio, eu vejo muito das coisas que ele fala, coisas que sairiam da minha boca. E quando eu dou um curso de roteiro, de direção, eu gosto de nunca esconder o conhecimento. Porque a gente às vezes faz faculdade, faz cursos, que você sente que existe uma questão ali de: eu não quero revelar todo o meu conhecimento como professor, tal, não quero ser superado pelos alunos, e eu não tenho isso, eu quero agregar conhecimento. Eu acho que o Valêncio, ele tem essa questão, mas sempre com o interesse de mostrar-se correto, né? Então, assim, não sou tão bonzinho assim, né? Na verdade, a gente mostra o conhecimento, a gente dá esse conhecimento em troca de um tipo de retorno, né? Que esse retorno é um reconhecimento de esforço, é um reconhecimento de pô, eu estudei, eu conheço o tema, eu vou convencer vocês que o que está acontecendo na Vila Socorro é o que eu estou falando, e não o que vocês estão falando. Então, sim, eu diria que o Valêncio ele tem uma ligação mais forte comigo, pelo menos nessa etapa da minha vida, né? Pô, bacana, isso é muito legal. E bom, a gente fala, né, você falou sobre a Vila do Socorro, a gente inevitavelmente, quando fala de lobisomem aqui no estado de São Paulo, a gente sempre lembra da caríssima cidade de Joanópolis, né? Uhum. E tem até um passeio em noite de lua cheia pra caçar o pobre lobisomem, né? É, que eu acho ótimo, né? Deve ser engraçadíssimo. Deve ser divertido. Eu também não tive a oportunidade de fazer esse passeio ainda, mas a cidadezinha. Eu tive um parente que foi, inclusive, delegado nessa cidade por alguns anos. E ele viu, ele conhece algum caso? Porque quando eu conversei com as pessoas que a gente fez uma pesquisa, eu não consegui ir até Joanópolis, mas né, na época as pessoas, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo que foram lá e conversaram com os moradores. E era, assim, é uma coisa surreal, porque você chega lá e pergunta para um passante mesmo, né? Ah, o senhor já viu alguma coisa aqui na cidade? Viu o quê? Ah, não, alguma coisa sobrenatural, uma coisa estranha? Não, isso é coisa para turista vir aqui, isso é mentira. Ah, mas o senhor nunca viu um fantasma, nunca viu algo diferente? Não, isso é mentira. Mas nem lobisomem, não, lobisomem sim, não, lobisomem é que tem. Então, assim, é uma coisa que as pessoas lá acreditam piamente que anda durante a noite lá sim. Um lobisomem, né? E eu achei isso mágico, né? Maravilhoso. Sim, mas... eles acreditam piamente, esse meu padrinho, inclusive... Ele foi delegado lá 50 anos atrás, né? Na época mais interessante para essas histórias, né? E de fato, tinha muito caso de avistamento do lobisomem, de gente que era presa supondo-se que era o lobisomem. Uma coisa engraçada e ao mesmo tempo, assim, um tanto quanto trágica, né? Que era o lobisomem, era tipo o bode expiatório da cidade, né? Isso dá um outro texto, né? Tá, tem muitas possibilidades. A gente falou de Joanópolis, né? Você estava contando da Vila do Socorro e eu lembrei de uma outra vila ali naquela mesma região, né? Acho que um pouco mais para frente, na estrada, que é a vilazinha de Piedade. Você já teve a oportunidade de conhecê-la? Não, Piedade também não. Eu conheço ali na região a parte de Monte Alegre, como é que é o nome da outra? Sim, eu conheço um pouco da região, mas justamente Joanópolis é a Piedade, eu não fui. Ainda preciso ir, quero ir, né? Quando eu estava escrevendo, eu ia para lá, eu ia inclusive nessa excursão aí, essa caça ao lobisomem, mas era só de sábado de lua cheia, então assim, não são, né, os fatores assim, às vezes precisam todos convergir, né? Não chover, você não ter um compromisso e ser um sábado de lua cheia. Então eu acabei não conseguindo ir na época que eu estava escrevendo, mas é uma experiência que eu ainda quero ter. Bacana, e Paranapiacaba, Vila dos Ingleses em Paranapiacaba, já ouviu falar, já conheceu? Já, Paranapiacaba inclusive tem história nesse livro, né, no filme, porque quando eu tinha escrito como roteiro e a gente estava fazendo a pesquisa de locação, a primeira cidade que surgiu como possibilidade foi Paranapiacaba, e eu fui até lá visitar, adorei a cidade, ela tem o clima sim da Vila Socorro, porém, não dá para filmar lá, né? Não dá, porque a neblina não deixa. Você tá andando na rua, você vê a neblina chegando lá do alto da cidade e ela encobre de uma maneira que você precisa interromper tudo que você tá fazendo. Eu, inclusive, dei uma oficina lá de cinema, onde a gente fez 3 curtas em 48 horas, e a gente tinha que parar de filmar. Então eu fiquei imaginando, pô, se eu vim aqui para filmar um curtinho de 5 minutos já tá difícil manter a continuidade, imagina um... filme de quase 3 horas, né? Então eu acabei desistindo e ainda vou pesquisar outras cidades, inclusive essa da Piedade, ela tá na minha lista de procura para ver, né? Mas, meu, Paranapiacaba é espetacular. Pena que existe essa neblina que afeta a cidade inteira. Mas, assim, se eu pudesse controlar essa neblina, ela até iria de acordo com o meu livro, porque... No capítulo final do livro existe uma neblina que toma conta da Vila Socorro, que é até uma, chega a ser assim, uma metáfora do que vai acontecer, mas eu acabo destruindo a metáfora e trazendo pro físico mesmo, para algo abertamente aberta, assim, acontece de verdade, né? Mas assim, chega a neblina toma a cidade inteira, como se eu estivesse em Paranapiacaba. Quando eu vi a neblina tomando a cidade, eu falei, meu, eu vou morrer, sabe? Porque se eu tô na minha história, eu vou morrer. Então eu fiquei assim, fascinado por aquilo, mas questões técnicas nos impedem de filmar lá, né? Infelizmente. Eu compreendo. Marcos, agora eu vou chamar mais um bloco musical feito com muito carinho, um DJ set extremamente lapidado pelos queridos DJs convidados, Pedro e Marcela, e já já a gente volta para conversar um pouco mais sobre a Sombra da Lua. Steam-powered heart was hard to see. And when he said, do whatever you wish. E este foi o DJ set dos nossos convidados, Pedro e Marcela. Eu sou o Lorde A, vocês estão curtindo o Vox Vampírica Revamp, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite. E hoje o meu entrevistado é o cineasta e escritor Marcos de Brito, autor de A Sombra da Lua, que está chegando aí nas livrarias logo mais. Marcos, a gente conversou, é uma pena que esse programa, a gente não está gravando os bastidores, nossos papos estão ótimos. Pois é, né? Mas assim, né, vamos aqui, nesse é o nosso bloco final, infelizmente, mas eu tenho certeza que você vai voltar no Vox Vampírica logo logo para a gente falar mais de lobos, vampiros e outros habitantes da noite, né? Marcos, quem é Satã na sua obra? Qual o papel de Satã ou do diabo em A Sombra da Lua? Essa é uma pergunta inédita, viu? É muito boa, por sinal. No caso da Sombra da Lua, Satã é uma ideia, né? É uma causa, digamos assim, para uma consequência. Ele não existe na minha história, mas ele é muito, não diria nem mencionado, mas as ações de Satã são mencionadas. E eu, particularmente, tenho uma crença um pouco diferente das questões religiosas sobre Satã. Eu acredito que Satã e Satanás não são a mesma entidade, né? É um conjunto onde um é comandante e o outro vamos dizer que obedece. Que vem, na verdade, essas teorias vêm de outros textos que eu gosto de ler também, que abordam as criaturas e os seres ocultos de uma maneira até uma tentativa de ciência ali, né? Mas no caso da representação, o Satã, ele acaba sendo o causador da, eu diria, não da desgraça, mas do sentimento humano que traz o incontrolável. Então, no caso do Álvaro, que é a representação dessa parte, né, eu diria que ele não tem, nem acredita, não tem contato, não acredita, não conversa sobre essas questões de Satã, mas ele é uma consequência disso. Então, eu vejo na Sombra da Lua o Satã como o diabo como uma influência. É o que eu falaria, e é uma influência usada para conseguir resultados. O padre menciona como algo ruim para proteger o rebanho, sendo que é um rebanho que ele domina, através de uma proteção por ações invisíveis que teria Satã fazendo na Vila Socorro. As mortes, né, são animais descontrolados que podem ter sido tocados por Satã. Então eu acredito mais na questão da influência. Então é uma ideia que eu digo, que eu abuso, que eu uso para conseguir explicações, né? Explicações inexplicáveis, na verdade. Então eu acho que é mais forte a questão religiosa do que a questão satânica, eu diria assim, os erros da religião, né? O que não está na Bíblia, que não chega a ser referente a Satã, mas chega a ser as coisas escondidas, que as pessoas gostam de acreditar que as criaturas podem ter sido criadas por um diabo, quando na verdade elas podem ter sido criadas por um deus e foram tiradas da Bíblia por questão de interesse, porque nós não podemos acreditar que Deus criaria criaturas que não são a imagem e semelhança dele. Então eu acho que no A Sombra da Lua, Satã vem como essa dúvida, né, trazer essa questão, porque inclusive a cidade da Vila Socorro, ela é um tanto má, né? Chega um momento que sim, você luta pela cidade, mas quando o problema tem uma solução em vista, e essa solução ela não é educada e muito menos ela é violenta, né? Uma solução violenta, a cidade apoia em massa isso. E eu trago também a maldade da cidade, que é em busca de algo religioso. Não, Deus vai nos proteger, Deus olhou nossa cidade e trouxe alguém para nos salvar. Porém, a atitude que eles estão tendo é claramente uma influência demoníaca neles mesmo, né? Então eu acredito realmente na ideia de Satã como ideia e influência. Perfeito, perfeito. Um outro tema que eu também achei interessante da gente conversar é a questão da culpa. Você mencionou, né, que o Álvaro tem a questão de carregar a culpa de ser, a culpa, a parte dele de culpa de ser filho. Sim, E carregar, e talvez vir a carregar algo que esteja nele ou que esteja além dele. Sim. Como você encara essa questão da culpa em A Sombra da Lua? O A Sombra da Lua, ele foi idealizado para ser uma trilogia. E uma trilogia até com talvez alguns livros que não sejam diretamente continuação da história, mas que estejam no mesmo universo. Mas quando eu escrevi, eu pensei muito nessa questão que você falou, da culpa. E o A Sombra da Lua é um filho, é um livro sobre a culpa de ser um filho, né? Eu sou um filho, o que eu faço, as minhas consequências dos meus atos, o que eu sinto, a minha culpa para com os meus pais. Porque quando eu escrevi o livro, eu era só um filho. E eu estava muito ciente, sou muito ciente da minha culpa como filho. Então, o livro aborda muito essa questão do sofrimento de um rapaz que perdeu toda a família quando era criança e está ciente de uma culpa, né? Do tipo, pô, por que que isso aconteceu? Por que que eu deixei isso acontecer? Como isso aconteceu? Nem ele sabe, mas ele carrega aquilo por anos, né? Com ele, até, assim, uma coisa que, na verdade, o livro inteiro, ele nunca se salva dessa culpa. E eu acho que um sentimento, talvez, não sei se é, não acredito que seja só meu, mas é um sentimento inerente, né? Os pais se sentem culpados por os problemas dos filhos. Eu acredito que existem filhos que se sentem muito culpados também por comportamentos que se vê nos seus pais, e você, quando cria uma família, você identifica que a influência de um filho numa família é muito forte. E eu sabia da minha influência, do meu irmão, no relacionamento dos meus pais, e eu quis abordar essa culpa, sabe? A culpa de ser um filho. E no caso do segundo livro, da continuação, que ainda não está escrita, eu estou pensando seriamente em abordar a questão da maternidade. Porque quando eu tive a minha primeira filha, eu passei por um momento com a minha esposa onde a gente viveu uma experiência completamente nova e com suas dificuldades, com as suas partes boas. Mas a minha tendência é sempre ver o lado ruim das coisas, o lado melancólico, o lado depressivo, o lado que faz você pensar, porque eu acredito que é na crise que você desenvolve, né? Você acaba tendo ideias, você acaba criando uma coisa na crise. Então, num momento de dificuldade, eu vi como a maternidade é difícil, muito mais difícil, talvez eu não suportasse. Então, o segundo livro vai abordar isso, mas vai abordar de uma maneira como no A Sombra da Lua. Existe toda uma história de surpresas por trás de outras questões, mas existe a culpa, não a culpa, mas a responsabilidade da mãe. E no terceiro, ele também já tem uma história assim pensada, mas ele é o fechamento dessas outras duas. Então ele eu não vou abordar ainda, não imagino em abordar a questão de família, mas num dos livros paralelos, que seria o início de tudo, que eu iria mostrar como que o Bastiano, por que que o Bastiano veio para o Brasil com a família dele, o que que aconteceu, nesse eu já quero abordar a questão do pai, né? Da responsabilidade do pai, do que ele faria por uma família. E eu acho que daqui a alguns anos, quando os meus filhos estiverem mais velhos, eu vou ter esse conhecimento interno, né? Porque hoje, com as crianças pequenas, eu já sofro por qualquer coisa que eles sofrem. E é algo que eu até confesso, eu nunca achei que eu fosse sentir, porque eu tento me resguardar muito emocionalmente. Eu não gosto de demonstrar sentimentos, sou um cara muito frio em alguns momentos, com isso até para me proteger. Só que os filhos me desarmaram nisso, né? E eu acho que o quarto livro vai ser uma parte muito importante da minha vida, da minha vivência com eles, né? Porque é uma coisa importante, é uma coisa que eu acho que fecha uma trilogia, porém por fora ainda, né? Porque o livro, ele tem todas essas discussões, mas elas são minhas, né? São questões minhas, que eu sofro com isso, que eu tenho isso, e eu boto essa carga no meu livro. Mas a história principal é outra, né? A história do Álvaro, do que acontece na Vila Socorro, do vamos resolver, do vamos passar por essa para essa noite, né? E só que existem essas coisas que você gostaria de jogar para fora, né? De passar ao mundo. Que tem outras pessoas que pensam igual você. Então, no caso do quarto livro, que eu fecharia uma trilogia, entre aspas, familiar, né? Da culpa, da responsabilidade e da maternidade, né? Do sofrimento da maternidade. Uhum. É um tema, meu, vai ser de uma densidade psicológica e de uma carga afetiva realmente fantástico. Tanto essa estreia quanto os outros que virão aí na... que vierem aí na sequência, né? Eu acredito que a carga afetiva é uma coisa muito, muito forte para se pôr num livro, né? Você não pode simplesmente contar uma história e não sentir-se personagem, né? Não sentir dentro. Então, assim, muitas coisas que acontecem ali, que a gente escreve, quem escreve sabe disso, somos nós simplesmente desabafando, né? A gente fala muito dos nossos medos. Eu acho que eu escrevo porque eu tenho medo, essa que é a verdade. Eu falo dos meus medos. Eu dormia com a luz acesa até os 18 anos, assim. E por quê? Ah, é porque eu fui uma criança que era medrosa? Não, eu tenho a minha história com H maiúsculo aí de assombrosa, assim. Não, eu, quando era pequeno, eu vi coisas que eu não gostaria de ter visto, né? Como seres da noite mesmo, assim, dormindo, você acorda, tá no seu quarto, tá no quadro, tá na sala, assim. Então eu acabei sendo bombardeado por esses fantasmas. Eu acho que hoje eles são os grandes responsáveis pela minha literatura, pelos meus filmes, porque eu consigo conversar sobre isso. Apesar de ter muito medo disso, eu consigo conversar com uma certa propriedade por ter vivenciado isso, não por, oh meu Deus, eu sou um doutor em demonologia, não. Mas eu tive uma experiência que não é todo mundo que tem, e eu acho que esses fantasmas me ajudaram a compor essa personalidade. Eu não escrevo só sobre isso, eu também escrevo drama. Meus curtas-metragens são mais de drama, ou experimentais, ou violência urbana. Mas na literatura eu encontrei, assim, uma maneira, eu não diria fácil, porque escrever sempre é difícil, mas eu encontrei uma maneira de expor esse medo, né? Eu tenho medo do escuro, sabe? Eu tenho medo da morte, eu tenho medo das coisas que eu boto nos meus livros. Então talvez eu tenha medo da culpa que eu causo, eu tenho medo da minha culpa como filho, né? Tenho medo talvez da minha responsabilidade como pai, tenho medo de talvez, se eu fosse a mãe, né, de fazer o que a minha esposa fez. Então eu acho que é bonito você escrever com essa carga sentimental, né, de medo. Sim, às vezes você escrever um texto e você chorar pelo texto que você escreveu, você rir do texto que você escreveu. Quando eu escrevi, eu não tinha filha, então eu escrevi, assim, coisas violentíssimas que para mim eram não normais, mas coisas... Sim, escrevi uma cena violenta que depois que eu tive a minha filha, eu leio no livro, eu não aguento ler, porque eu vi que é muito forte e é um sentimento verdadeiro. Se algo acontecesse semelhante àquilo, eu não saberia como eu ia me portar, provavelmente muito parecido com o pai dessa pessoa no livro. Então é legal, é interessante você ver como você se mistura à obra, né? De uma maneira, assim, até maior do que você imagina. Você quer criar personagens, mas no final você vê que você simplesmente fez um diário e você mentiu o seu nome em cada personagem ali, né? E você mentiu a situação. Em vez de falar casa, você fala Vila Socorro. Em vez de falar São Paulo, você fala outro lugar, né? Então eu diria que é interessante essa relação, né, afetiva com a obra. É uma relação importante. E todos, assim, é uma relação bastante importante. E você tem um filme, não é? É. Já está produzido, que é Condado de Sangue? Condado Macabro. Condado Macabro. É. Condado Macabro. Conta um pouco dele pra gente, que tem muita gente que ouve Vox Vampírica. Também olha o nome do programa, né? Que adora sangue no sentido metafórico e que adora filmes de terror, filmes de horror, filmes fantásticos. Conta um pouco desse filme pra gente. Onde a gente pode achar ele? Qual a história dele? Então, o Condado Macabro, ele na verdade surgiu de um curta de faculdade que a gente fez. A gente queria se reunir 10 anos depois e filmar uma continuação. Só que com esses 10 anos passaram na verdade 13, todo mundo evoluiu profissionalmente, né? Eu fiz amigos atores, amigos globais, amigos produtores, e não tinha mais cabimento a gente fazer um curta-metragem só por diversão de terror. Então eu chamei os atores que eu conhecia, que eu já tinha trabalhado, que é o Leonardo Midiorinho, Rafael Raposo, Paulo Vespucci, Francisco Gaspar, assim, são pessoas que já fizeram novelas, longas, metragens, e a gente, vamos fazer uma sociedade, é um filme sem grana, um filme sem dinheiro. A gente falou, vamos juntar nosso conhecimento e a nossa vontade de fazer um filme que não é feito no Brasil, porque o gênero no Brasil, ele é praticamente inexistente. Existem alguns focos de produção aí, porém você vê que eles nunca chegam às salas de cinema. E a gente queria fazer um filme de terror que chegasse às salas de cinema. Então a gente pegou aquele estilo Sexta-feira 13, Casa dos Mil Corpos, Rejeitados pelo Diabo. A gente fez uma mistura de filmes, Massacre da Serra Elétrica, e criou uma história brasileira dentro dessa lenda urbana que existe do matador, né, dos jovens que vão até uma cidade do interior e são massacrados. Mas no Condado Macabro a gente juntou, como eu disse, essas coisas brasileiras. Tem tudo que você gosta de um filme. Num filme, como é que eles chamam esses filmes? Não é gore, tem um outro, um slasher, né? É um filme slasher total, que tem algumas partes que são mal feitas de propósito, que a gente faz como se tivesse filmado com película velha, desgastada, faltando frame, e é um cara com máscara de porco matando todo mundo com machado e serra elétrica, e tem palhaço malvado também, tem mulher com máscara de boneca na cara, meu, é assim, é uma mistura de gêneros que a gente fez uma história coesa, né? Os jovens, os sádicos, que a gente gosta de chamar, os jovens, os sádicos e os palhaços, esses núcleos, eles se encontram e no meio do filme contam a história. Então eu acho que as pessoas que curtem esse gênero de terror meio trash, com humor, até para pesar um pouco, tirar um pouco do peso do grotesco, né, do gore, porque o filme tem cenas fortes de sangue, né? Uhum. Que era a proposta. A gente também tem a parte de humor. E a gente já viu que tem distribuidora interessada, isso é legal. A gente ganhou um prêmio do Estado de São Paulo, porque a gente filmou sem dinheiro nenhum, e depois a gente concorreu no edital PROAC aqui de São Paulo. E a gente concorreu contra filmes de produtoras grandes, de orçamento milionário, e a gente ganhou. Então a gente ganhou verba para finalizar o filme. Então agora o filme está na parte de trilha sonora e efeitos especiais. A gente está fechando a montagem para entregar para essa parte, porque a primeira versão ficou com 2 horas e 20. Mas assim, a gente tem conhecimento que é um filme muito extenso para passar no cinema, ainda mais desse gênero no Brasil. E a gente está lapidando ele para tentar deixar com 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos, que é o tempo ideal de um filme comercial. Mas assim, quem quiser ver mais, tem um site, que é o www.condadomacabro.com.br. Lá tem um teaser, 2 teasers do projeto, a equipe, o elenco, então umas fotos, se você quiser baixar. Então é bem legal. Eu acho que assim, ele não é parecido com A Sombra da Lua, porque A Sombra da Lua, ele é melancólico, né? O tom do livro é a melancolia, enquanto nesse é a matança mesmo, né? A gente trouxe os jovens lá para serem massacrados, né? E ninguém esconde isso. Então, são gêneros muito diferentes, porém eles são... Ambos são bem legais, viu? De conhecer. Oh, fantástico, né? Fiquei curioso, eu quero assistir esse filme também. Vou ler o livro, que eu já sei que está a caminho, né? Uma cópia com dedicatória aqui pra gente do Vox Vampírica, né? Sim, tá aqui na minha mão, inclusive, né? Ah, é bom. Então a gente vai, com certeza, vou ler, vou resenhar, vai ser muito legal a experiência, quero ver o filme também. Obrigado. Vai ser muito bom. Marcos, eu quero expressar minha gratidão em meu nome, em nome da produção do Vox Vampírica, por contarmos com a sua participação hoje. Obrigado, viu? Para mim foi ótimo falar do livro, até porque essa é a primeira entrevista, né, que eu dou sobre o livro, fora a que eu dei para Rocco, que eu acho que daqui a pouco vocês vão ver na página deles. Acho que é segunda-feira que passa a primeira, são 3. Uhum. Então, para mim foi ótimo também, né, falar sobre o livro, e não só o livro, mas sobre criaturas e meus medos, né? Pô, perfeito, cara. Dizem, né, para quem gosta da parte da espiritualidade vampírica, né, Dizem que o medo seria a sensação, o feeling mais próximo que a gente teria da chegada da chamada energia telúrica na gente, né? Uhum. E quando a gente está em contato com os próprios medos, seja sentindo, reconhecendo, se identificando, mesmo aprendendo a separar o que é o seu medo e o que é essa força, é quando começa o empoderamento, quando começa o desenvolvimento consciencial de cada ser, né? Uhum. Uma das muitos aforismos, né, presente na cosmovisão vampírica. E eu particularmente defendo que quando a gente está ali lidando com esses medos, com essas visões, com essas inspirações, solitário, como geralmente acontece na infância, numa parte da adolescência, é o prenúncio de a gente se tornar seres humanos mais criativos, mais caráter e uma força de mudança de estrutura nesse mundo, né? Sim, sim. Acredito bastante nisso, tanto que é quase um sinônimo do você desenvolve na crise, né? Quando você está num momento de crise, seja amorosa, seja existencial, você encontra meios para suportar, né? Após, obviamente, aquela parte que você simplesmente espera, né? De repente você precisa encontrar algo. Eu acho que o medo que eu tinha e tenho, eles são muito apropriados e muito verdadeiros no que eu escrevo. Então eu acho que eu tenho, no final das contas, eu tenho que agradecer os fantasmas, né? Que me assustavam na infância, porque é graças a eles que eu consigo falar sobre isso hoje sem me sentir mal, né? Tipo, eu realmente tenho como conversar sobre isso. Então, não me assombrem hoje à noite, não me assombrem mais, mas obrigado, né? Olha, encerrando aqui, você me lembrou agora nessa última fala aqui da gente, você me recordou uma antiga professora da matéria de semiótica lá dos tempos do Mackenzie, né? Ela chamava-se Mirla, né? Inclusive, ela adorava dizer de boca cheia perante a nossa turma que graças a Deus ou aos deuses ou alguma força cósmica, o Franz Kafka passou tudo o que passou antes de se tornar um escritor, né? Todas essas transformações, essas crises, esses confrontos que fazem o artista, né? É muito verdadeiro, né, isso? Sim. E tem um outro colaborador da Rede Vampírica, né? Também gosta, tem uma forte afinidade com lobos, eu suspeito que ele vai adorar essa matéria de hoje, que é o Kleber, lá de Ribeirão Preto. Ele também costuma dizer que é só na adversidade, no mau tempo, que se formam os melhores pilotos da vida, né? Pois é, né? Isso é jogado para tudo, né? Realmente para todas as áreas. Com certeza, para todas as áreas. Marcos, minha gratidão a você pela participação hoje. Eu espero o seu retorno nas próximas edições do Vox Vampírica. E agora eu chamo a última parte do nosso programa. Tenho certeza que vocês acharam esta uma grande entrevista, e de fato foi. Pudemos conhecer muito mais sobre a obra Sombra da Noite, que está para chegar aí nas livrarias, vai ter festa de lançamento agora no comecinho do mês de outubro, vai ter muita coisa legal. Nossa gratidão uma vez mais ao Marcos de Brito, nosso convidado especial de hoje. Nossa gratidão aos DJs especialmente convidados, Pedro Damian e Marcela Baeza, fizeram um DJ set refinado, lapidado e de muitíssimo bom gosto. Eu encerro essa edição do Vox Vampírica de hoje, convidando vocês para os eventos que vão estar acontecendo agora, nesse final de semana. Um deles acontece nesse sábado, 21 de setembro, no Madame Underground Club, ali na rua Conselheiro Ramalho, 873. E ele é organizado pela nossa queridíssima Shakti Shala, e é o Black Moon Project, um projeto que a própria Shakti coordena mensalmente lá no Madame Satã, voltado para a temática artística, com uma proposta de mesclar dança oriental, a poesia e danças de diversas etnias, com inspiração na sacralidade dos antigos ritos e das danças primordiais. O evento, esta edição do Lilith Black Moon Project, terá participação, lógico, né, da Shakti Shala com sua belíssima dança, poemas com a Carolina Caetano, dança tribal com a Aline Anaya El Nahidi, derbaque com Nicolas Belones, fusões com o Grupo Solares, dança com Paulinha Rodrigues e uma apresentação maravilhosa da cantora Condessa Sui. A gente já assistiu os vídeos, ainda não tivemos a oportunidade de visitar esse evento, mas temos certeza que é um evento grandioso e ainda estaremos lá pessoalmente para conhecer. Boa sorte a você, Shakti Shala, em mais esta edição. No domingo 22 de setembro, começo da primavera, nós teremos o sensacional Sarau Jardim de Perséfone, lá na mítica cidadezinha de Paranapiacaba, na Vila dos Ingleses. Com a chegada da primavera, eis que a deusa Perséfone ressurge das profundezas do submundo para trazer em seu jardim as mais belas flores campestres. Um dia de sonhos, inspiração e de tranquilidade, reunindo pessoas afins e apreciando a bela Vila dos Ingleses em Paranapiacaba, no alto da Serra do Mar, desfrutando da nostalgia de um anacrônico passado que poderia ter sido. Organizado pela minha amada senhorita Chendra, com algumas sugestões e pitacos de minha autoria, o Sarau no Jardim de Perséfone é um evento sazonal aberto ao público de todos os estilos e culturas, que apreciam mitologia, arte, teatro, leitura de poemas e contos. O Sarau tem a proposta de reunir pessoas que estejam a fim de apresentar sua criatividade e o amor à arte, bem como partilharem sonhos, inspirações e saborearem aquela criatividade que surge em bons encontros e reuniões especiais. Então, no domingo 22 de setembro, realizaremos esse encontro na mítica Vila dos Ingleses, em Paranapiacaba, a partir da meio-dia, próximo aos trens do chamado Locobreque. Tragam lanches e bebidas para compartilharem e, claro, tragam muita inspiração. Vocês podem encontrar mais informações no site redvamp.com e na página do evento, aqui no próprio Facebook. Vamos ter muitas pessoas irão se encontrar entre as 10h30 da manhã e as 11h30 na plataforma de embarque da estação Rio Grande da Serra, né? Domingo 22 de setembro haverá um ponto de encontro entre as 11 horas da manhã e as 11h30 na plataforma de desembarque da estação de Rio Grande da Serra. Esperamos a todos vocês e temos certeza que será um domingo maravilhoso. Para aqueles que não participarem do Sarau Jardim de Perséfone e estiverem aqui em São Paulo, nesse domingo 22 de setembro estreia o projeto Cabine Z, lá no Madame Satã, a partir das 19 horas, com R$10 de consumação até as 20 horas. E após isso, R$10 de entrada ou R$20 de consumação. Mulher VIP até as 8 da noite. Os DJs residentes são o DJ Vadão, que vocês têm acompanhado o trabalho dele no Fantasy, o queridíssimo Paulo Leghorn e o DJ Bacana. Os guest DJs dessa noite são Flávio Viana e o nosso queridíssimo DJ residente do Fantasy e do Poison Bar e Balada, o Demo. Então não percam, domingo 22 de setembro, a partir das 19 horas, o Cabine Z lá no Madame Underground Club, com muito Gothic Rock, Cold Wave, Minimal Wave, Ethereal, New Wave, Dark Wave, anos 80, Rock Nacional, Guitar Bands, Industrial e muito, muito mais. Venham que vai ser legal. E a última nota, né? A última citação do dia é que nós do Vox Vampírica oferecemos nosso apoio e lamentamos, junto com todos vocês que estavam esperando a edição de 2 anos de aniversário do evento Alquimia Gothic Nights, que iria acontecer nesse sábado, 21 de setembro, na Nova Nostro. Infelizmente, o evento foi cancelado devido a reformas, as súbitas reformas que serão realizadas na casa, e essas reformas tomarão o espaço por um tempo indeterminado, segundo o comunicado emitido pela própria direção do grupo DJ Club que administra Nova Nostro. Nós sentimos muito pelo cancelamento do Alquimia Gothic Nights esse sábado e esperamos que os produtores, nossos amigos queridos, Daniel Denk e Lilith Elysium, anunciem logo a próxima edição do Alquimia Gothic Nights. E agora eu entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, a grande domadora de homens e mulheres, ela que recebe a cada ser com seu abraço deletério, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, feito o que quer que tenha feito, estado onde quer que tenha estado. Nos vemos sob o longo e aveludado manto negro da noite, até o sarau Jardim de Perséfone em Paranapiacaba, ou até a próxima quarta-feira. Nossa trilha de despedida de hoje é Sono l'Anticristo, vocal de Diamanda Galás e mixagem de Horsen Hattock, diretamente da Inglaterra.